Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Sim, Billy Budd foi uma criança achada, possivelmente um bastardo, mas não de baixa extração. A sua ascendência nobre era tão evidente como num puro sangue. Quanto ao resto, era pouco perspicaz e completamente desprovido da sabedoria que se atribui à serpente. Embora não fosse um tolo, tinha a inteligência que vai de par com a retidão inconvencional de uma natureza sã, de uma criatura que ainda não provara a maçã duvidosa do conhecimento. Era um iletrado. Não sabia ler, mas era capaz de cantar. E tal como o iletrado Rouxinol, era muitas vezes o autor da sua canção. Tinha pouco ou nenhuma consciência da sua pessoa e um grau de introspeção semelhante ao que se poderá razoavelmente atribuir a um São Bernardo. Sua vida ligava-se toda ao mar e da terra pouco mais conhecia do que a praia, ou melhor, essa porção do globo terráqueo providencialmente apartada para nela se instalarem os dancings, bordéis e tabernas. Em resumo, aquilo a que os marinheiros chamam o seu paraíso. Assim sendo, a sua natureza simples não se sofisticara com essas ambiguidades morais que muitas vezes não deixam de se assemelhar a essa coisa fabricada que se chama respeitabilidade. Mas os marinheiros que frequentam os paraísos estão isentos de vícios? Não, mas nos homens do mar esses vícios, chamemos-lhes também assim, provêm menos vezes da perversidade do que nos homens da terra. Derivam antes de uma exuberante vitalidade, largo tempo reprimida, e são manifestações francas, de acordo com as leis naturais. Por temperamento e pela força das circunstâncias, Billy era, sob muitos aspectos, um pequeno bárbaro. Muito à imagem do que teria sido Adão antes da insinuante serpente se ter instalado na sua companhia. Embora nas horas de tormenta e de perigo fosse tudo o que um marinheiro deve ser, quando era submetido a um forte choque emocional, a sua voz perdia essa singular musicalidade, reflexo da sua harmonia interior, e fraquejava, hesitante, transformando-se numa espécie de gaguez, ou mesmo pior. Neste particular, Billy era uma boa prova de que o maligno intérprete, o invejoso perturbador do Éden, continua a ter interferências com tudo o que se liga a este planeta Terra. E sempre, de uma maneira ou de outra, consegue jogar a sua pequena carta para lembrar que também ele é um pouco senhor disto aqui. Thank you. falar de qualquer personalidade ou acontecimento importante da época, o capitão, além de nunca cair na jocosidade familiar, tinha o hábito de ilustrar a conversa com citações de personagens e factos da antiguidade, com a mesma à vontade com que se referia aos modernos. Parecia não se aperceber de que para os seus rudes interlocutores, essas citações, por mais pertinentes que pudessem ser, eram completamente inacessíveis a homens que se limitavam a ler os jornais. Mas um caráter como o do Capitão Ver não é capaz de se deter facilmente nestas circunstâncias. A sua honestidade obrigava-o a traçar um caminho direito e, tal como as aves migratórias, não se apercebia das fronteiras que atravessava. inveja e a antipatia, com razão julgadas inconciliáveis, podem contudo gerar-se juntas e de uma só vez, como yin e yang. A inveja é assim tão monstruosa? O certo é que, embora se tenha visto muitos criminosos confessarem os seus horríveis feitos na esperança de verem mitigadas as suas penas, se pode perguntar quem é que já viu alguém confessar honestamente a sua inveja. Considera-se de uma maneira geral que a inveja é mesmo mais vergonhosa do que um crime de felonia. E não só toda a gente a rejeita, mas até os melhores se recusam a acreditar quando vêem um homem inteligente acusado de inveja. Mas dado que a inveja se enraiza no coração e não no cérebro, não há capacidades intelectuais que a possam afastar. Ouvimos 5 temas do disco El Matador, de Kevin Hayes: Snake Eyes, The Good Life, The Brahmin Sun, Nobilissima Visione e Emperor Leon. Leituras do livro Billy Budd, de Herman Melville. Onde jaz o teu ouvido? Um programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.